non usare una freccia. Alpina, Lagunia, Jaguar, insieme a Prome da freccia. Suíça 2 Alfa GMG da PY7, dentro 30 graus 079. Autorizado para GMG da PY7, na Rivera Suíça. Câmara Suíça, eu corri meter os 40, curva esquerda, gás, terra do vento, pressão 7, passando para a base. Curva esquerda, terra do vento, retorno para a base, Câmara Suíça. Seu chanel é 313, está quanto instalado as restrições de velocidade? agora sem indicação dessa via chegada com mais de 1 até 050. Autorizado para o ITAP 6310, mas na frente solicitar a redução, que vai seguir tráfego da companhia de Recife a Salvador, em 320, que está ingressando pelo setor norte da terminal. Autorizado, externa base, pista 17, chame na final, novembro das Cruz. Chame na final, 17, novembro das Cruz. Auxílio 6303. Autorizado, 6303, a descida está livre até 2000 com ajuste 9017. Atenciona, 2000, com prazer, 1090 das Cuisque, tocou remeter os 4-5, autorizado perna do vento, pista 97. Reporte pronto para Girabado. Autorizado perna do vento, pista 97, reporte para Girabado, 1090 das Cuisque. 4 para girar a base, não, no 7. Autorizado, terra base, chame na final, pista no 7, novembro das coisas. Chama na final, pista no 7, novembro das coisas. Suíço autorizado, toque remetida, pistão no 7, 140 graus, 07 nós. Autorizado, toque remetida, pistão no 7, 9 graus, Suíço. Azul 42 na vez. A certificação desce via chegada com mais de uno para o nível 0620. Segundo 313 vai interceptar com meus próprios? É ótimo, vai ficar. Autorizado o final do procedimento, resposta obrigada. Autorizado 63. Rochando 63110, autorizado a descer até 3000 com ajuste no 0107. 3000 com a 017, 6310. Whisky, tocou RMT ao 5-0. Mantenha a flor até atingir 1 no meu teste. Após, prossiga para o farol de Itapuã. Mantenha a flor até o meu teste, depois consegue até o farol de Itapuã, se Itapuã 1 na câmera Whisky. É 313, visual, chama tu, nono, no 8, decimal, 9, 5, no pouso. Obrigado. Tá bom. Salvador, Xanarne, 313, final da 1, 8. Tá, 1 a 0. Xanarne, 6313. Autorizado o pouso, pistão no 0, 130 graus, 069, informação de tráfego, César 150, litoral sul de Salvador, sua direita, 1010, rumo sudeste, sem interferir com seu pouso. 7-3-0-3, avisou o contrato. Papa Romeu, novembro, acho que o uísque regressa pela esquerda. Reporte na cruzando final da pista 35. esquerda, reporta Cruzão 35, novembro às 3. Suicídio 0017, 6310. Observe o Airbus 320 da Oxamé na curta final, autorizado cruzamento na vertical da torre. Visual completo, autorizado cruzamento na vertical da torre, na número 3. Correção na instrução. Mantenha o litoral sul de Salvador. Mantenha o litoral sul de Salvador, não retrasou isso. Aguarde para o cruzamento. Mantenha o litoral sul. Prossiga novamente até o farol de Itapuã, curva na direita agora. Prossiga até o farol de Itapuã, curva na direita, não retrasou isso. De tráfego, Papa Alfa 28 no litoral sul de Salvador, mantendo espera na linha do litoral 1.000 pés. Ciente 6319. Oceaner 6313 no solo 55, linha direita, táxi Alfa, até antes da Juliette, a minha escuta. Mantém de Alfa, para o ingresso, solo 219, Oceaner 6313. O uísque, mantém a separação visual com o Airbus 320 da Oxané, na curta final da 1.0. E está autorizado o circuito pela direita da 1.7. Reporte de base para final. Autorizado o circuito pela direita da 1.7. Visual com tráfego, mantém a separação, reporta a vira base. Maravilha, foi. Autorizado até 2.000 pés, ajuste na 0.07, autorizado a final do procedimento, resposta autorizada. 2.017, autorizado para o procedimento, resposta autorizada, resposta autorizada. Positivo. Romeu, Oscar Whisky, pronto para girar a base, 197. Papa Romeu, November Oscar Whisky, autorizado, terra na base, reporte final 17. Reportará final 17, November Oscar Whisky. Base para final 17, November Oscar. Utilizado, toque remetido, pistão 17, 140 graus 059, November Oscar. Livre, toque remetido 17, November Oscar. Papa Romeu, November Oscar Whisky, tocou remeter ao 00. Está autorizado curvar à esquerda e ingressar na perna do vento, pistão na 7. Aguarde para girar base. Autorizado curvar à esquerda e ingressar na perna do vento, pistão na 7. Aguarde para girar base, November Oscar Whisky. Romeu, November Oscar Whisky, cruzou o aeródromo, aguarde para girar base, mantém o setor norte do aeródromo agora. Aguarde para girar base, mantém o setor norte do aeródromo, November Oscar Whisky. Azul 4298, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Azul 4298, na final de... Azul 4298, avistado, autorizado por pista na zero, 140 graus 069, informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas, rumo norte, 1.000 pés, não interfere com seu pouso. Quente, livre pouso, quente por trás, na esquerda, 4293. November Oscar Whisky, autorizado a girar base, pistão 7, reporte final. Autorizado a girar base na pistão 7, reporte final na câmera Whisky. Quente, November Oscar. Observe o Embraer 190 da Azul e está autorizado o toque remetida na 17150 graus 05 nós. Visual com tráfego, autorizado o toque remetida na 17, November Oscar. Azul 4298 no solo 06, liga direita, taxi Eco Fox após Alfa, reporta antes para Juliette. Eco Fox Alfa chama antes para Juliette. 4298, está tudo bem? Afirma. Boa, 7782, liga a 782, essa é a identificação, voo direto Duna, descendo para o 050 inicialmente. Direto Duna, 050 inicialmente, 782. Voo no 096, pista livre, autorizado a decolar, 150 graus, 059. Cerno, capitão, 0109. decolou 08, chama o controle 120, decimal 8. 08, Alfa Para, 09. Alfa Romeo November, Oscar Whisky, tocou e remeteu ao 08, curve à esquerda, atingiu no 1010, reporte para girar a base, pistão na série. Curva à esquerda, no 1010, reporte para girar a base, 97, November, Oscar Whisky. Sobre 5244. Contato já estabelecido cruzando 3510, suba via saída da Momo ao nível 370. Afirmativo, suba via saída da Momo 370, 0901. Azul 4298, livre ingresso, portão 01. Livre de girar base, toque remetida na 17140 grau 05 nós, November Oscar Whisky. Livre, toque remetida na 17, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, tocou remeteu aos 1-3, atingiu no meu pé, curva esquerda, na perna do vento pista 1-7. Atingiu no meu pé, curva esquerda, na perna do vento da 1-7, November Oscar Whisky. Eu chamo o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 1245, por favor. Eu sei, 5245, obrigado, estamos trabalhando, 091. November, eu acho que isso que foi. Após a sua passagem da pista 1028, ali próximo ao Clériston Andrade, você conhece o conjunto Clériston Andrade, Lauro de Freitas? Não, não estou familiarizado com o condomínio. É, tudo bem. É, supermercado Max, conhece o Lauro de Freitas? À sua direita? O Max, sim, conhece. Então, é perto da próxima Indiana, à sua direita, posição aproximadamente aí umas 2 horas, a gente está avistando um objeto luminoso se deslocando lentamente. O senhor teria esse objeto à vista também? Saberia dizer mais ou menos a altitude? Está bem baixinho ele, mas não tem, devido à escuridão do céu, não dá para ter a noção lá, ver a profundidade. A princípio a gente não está vendo, se quiser a gente pode até dar fazer uma aproximação lá por perto para dar uma verificada. No próximo toque é remetido, então eu oriento. Tá bom, a gente dá um pulinho lá pra dar uma olhada. Obrigado. Vamos fazer o frigideiro pronto pra girar a base, senhor. Tá 1-7. Autorizado, girar a base e toque arremetida no 1-7, 1-4-0 grau 059. Capitão Romeu, novembro, aos cruz. Livre de girar a base e toque arremetida no 1-7, novembro, aos cruz. Azul 2782, autorizado 2.000 pés, ajuste no 0-7, autorizado final do procedimento, resposta brisada. Bem, deixa eu falar 2.000 pés, 2.007, autorizado final dessa experiência, para ser brisado, 2.782. Correformador, gol 1973, no ponto 0 da 1-0-9. O 1973... Autorizado a linha de decolar pista 1-0, 1-4-0, 0-0-5, nosso. Autorizado a linha de decolar pista 1-0, gol 1-9-7-3. Essa indicação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-7, chegada a Bonfi, está cancelada a restrição de velocidade. Papa Romeu, November Oscar Whisky, tocou remeteu aos 19, observe o bangue da Gol decolando, está autorizado com a esquerda, da presente, e reportar na terra do vento, pistão no 7. Autorizado com a esquerda, reportar na terra do vento, pistão no 7, atenta o Gol decolando, November Oscar Whisky. Gol 1973, decolou aos 19, chame o controle Salvador, 120.8. 208, boa noite, 9. Por enquanto não é necessário fazer aquela visualização, o objeto não está mais lá no local. Ah, ciente, o November Oscar. E chama a torre 1 no 8 decimal 95 com pulso. Oi, 2895, boa. Oi, uma boa, azul 2782, sinal ali aberto 22, estabilizado. Azul 2782, avistado. Autorizado o pouso pista 10, retorno a 30 graus, 05 nós. Informação de tráfego. Papá Alfa 28 Alfa, sua esquerda, aproximadamente umas 5 milhas, 1 no 1000 pés, 1 no norte, sem interferir com seu pouso. Caso de remetida, mantenha a proa, procedimento de aproximação pedida, aguardando transferência de controle. Afirmativo, temível pouso, pistão 0, está ciente do tráfego, está já remetida, vai manter a proa, aguardando transferência de controle, 272. Dessa via chegada a Belf para 050. O Gol 973 autorizado nível 320. É, foi solicitado 380, né? 380, sente aguarde. 973, o centro solicitou que o senhor suba restrito a nível de voo 340. Restrito 340, aguardando 380973. Seu November, Osco Whisky, autorizado toque remetido pistão 7, 140 graus, 079. Autorizado toque remetido pistão 7, November, Osco Whisky. Júlio 782, na solo 25, Libéria direita, solo 1219. Libéria direita, solo 19, 2782. Autorizado, Federal 9979, na planta de Duna, desce para 2.000 pés, ajuste 9097. Duna, 2.097. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, com voo. 125, 13, 128, 35, com voo, boa noite, volta. Santa Romeu, November, Oscar, Whisky, tocou em MT, 28. Ao atingir o número 10, curva esquerda para cruzamento no ponto médio da 1028. Ao atingir o número 10, curva esquerda para cruzamento no ponto médio da 190 na Bandeira das Coisas. Do cruzamento da 1-0, Papa Romeu November, Osco Whisky, aguarde para girar base. Autorizado o cruzamento 1-0, aguarde girar base, nova para Osco Whisky. Alfa Romeo November Oscar Whisky, aguarde para girar a base, pista 97. Aguarde para girar a base, November Oscar Whisky. Estabilizado, o Federal 9979. 9979, Turre 118, decimal 95, Raposo. 118-9, boa. 95, 18-95. 95, obrigado. Oi, Federal 9979, Baixada Cravado, ILS 7110. Federal 9979, autorizado pouso, pistão 90, 1940 graus, 069. Informa o tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, sua esquerda, setor norte do aeródromo, rumo norte, sem interferir com seu pouso, 1000 pés. Relativo, vem a próxima de KS, Federal 9979. Autorizado interceptar a final do 17. Autorizado interceptar a final do 17, a Vibra Cris. Com a 235, autorizado 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a final do procedimento. Reporta estabilizado. 25. Posição pelo? Liberada. Federal 9979, no solo 34, linha direita, taxiway Echo Foxtrot, após Alfa Kilo, parte 3. Observe o sinalizador, sua posição é a meia dúzia Romeo. Alfa Kilo, parte 3, posição meia dúzia Romeo, Federal 9979, boa noite, espero que é bom. Afirmo, protegimento correto. November Oscar Whisky, autorizado, toque remetido, pistão 97, 150 graus, 059. Autorizado, toque remetido, pistão 97, November Oscar Whisky.